amor si forte che mai per tempo ovri ardiruto se stinguerà si caro e gentil fuoco Hoje estamos trazendo a voz especialíssima do contratenor francês de 33 anos, famosíssimo, Philippe Jarusky, porque ele tem esse canto tão agudo, essa voz tão rara e que tem esse registro tão precioso e consegue ainda ter, junto a isso, uma técnica apuradíssima, com aquela técnica coloratura, com com seus trinados muito, muito bem precisos e algumas obras, principalmente do barroco, que é o caso, porque ele está apresentando cantatas de Vivaldi, elas são difíceis composições, em alguns casos, para o canto, especialmente por esse registro tão agudo. E ele tem essa qualidade vocal tão rara, associada à sua arte maior e essa técnica tão apurada. E é o que nós estamos hoje trazendo para vocês. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. stato forse i primi affetti. Dimmi qual fine mai infido aver tu puoi, se chiaro vedi che di tuo fer candore si rassomiglia alla verna di prima, che tocca un poco dall'arte una faccia e niente tutta si dissolve e smace. Così per te io innovano, per crederci l'amor ognuna cede, miserabante, e quella che ti crede.